así. Queremos ver tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter então, vem, amado. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, face. Queremos ver tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ter tua presença. Queremos ter então, vem, amado, vem. Então, vem, amado, vem. E então, vem, amado, vem. E então, vem, amado. Amado, vem. Vem e Ele, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, vem, beijo, vem, beijo, com tua glória, declarei, vem.